Comodoro 3307, solicito o nível 190 com o final. Rutan 3307, suba para o 230, chama o Centro Recife agora, 12545, alterna 134.5. Partiu, 12545, 345, agradeço a coordenação e peço desculpa desse como inconveniente. Boa noite, Rutan 3170, livrou. Boa noite, Rutan 3170, livre táxi via Alfa e Juliette para o pátio 3. A posição é a 07 do pátio de carga. Ativo, posição 07 do pátio via Alfa e Juliette. Gol 172. Completa com a torre 18-6, vamos pôr os gols no 172. 18-6, né? Gol 9073. 9073, contato radar, 380, saída da El. Da El 380. O 9073 pode voar direto da EL? Prezado Leda. Leda, Leda. Boa noite, Gol 1172, livrou? Boa noite, Gol 1172, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, Gol 1172. Bom dia, Papa Romeu, Romeu, Sierra, leva, decola, cruza, 1600, Arbor, eleva. Romeu, Sierra, November, contato radar, 400, sai da Arbor. November. Ok. A pista fecha aos 15, ok, em pontos. Independente da sua posição aí no táxi ou no pátio. Toma, pode ser, tem. 513325, boa noite. quanto a Juliette, gol no 172. Juliette, o gate é 1-0, prossiga pela Juliette. Porém, fique atento à viatura Follow-me da Infraero, próximo do gate 7. O mesmo vai lhe guiar até o gate 1-0. Fosse o Stinger 10, vai seguir a viatura da Infraero, gol no 172. Boa noite. Feedback acena aberta, posição 1, gol 9061. Tá livre, chame táxi, gol 9061, né? Livre, puxa, acelera, pode trocar. Paulo Salvador, eu tô Mike Carlos Franco, posição 2 do Pátio 3. Mike Bravo Tango, prossiga no Pátio 3. Tô só em utilização de reporte com posição 3 do Pátio 1. Ok, o Mike Bravo Tango, inicia o reboque, chama para ingressar no Pátio Principal. Ok, chamaremos, obrigado. Nada. Gol 9061, tá com 70 a bordo, 333 de autonomia, alterando o galeão para o táxi. Gente, tá livre o táxi à direita, o gol 9061, e no ponto espera da 10, chame a torre, 18-6. Livre táxi à direita, ponto espera 18-6. Obrigado aí pela colaboração e um ótimo dia. Obrigado, igualmente, tenha uma boa viagem. Obrigado. Romeu, Serra Novembro e Recife, 1260-1288. Recife, 1260, alterna 1288. Obrigado, bom dia. Bom dia. Jardim Salvador, bom dia, voo 9061, passando 2300 da EL. Voo 9061, contato radar, 400 saída da EL. Da EL, é possível voar Leda? Cruzado Leda. Leda, 9061. Salvador, Altar, Mike, Bravo, Tango, solicitando autorização para ingresso ao Pátio 1. Autorizado ao ingresso até o portão 03. Reporte no término. Ok, reportaremos. Obrigado. 061 no Recife 251-3325. 251-3325, 9061, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, eu tá, Mike, Bravo Tango, como tempo do reboque, posição 3 do Pátio 1. Muito obrigado, bom dia. Talvez, bom dia. 182, suba para nível 4, vou na tela. Para 363, reporte para descer. Golo 292, repita. 5556, clear to 2000 feet at Hempstead 1013 to runway 17. Maintain heading 1055. The limited is 65 miles to the runway 7 and the descent to 2000 feet.